Senhor, não me deixe em dor. Teu furor pesa sobre mim, as flechas da culpa, a carga de amor. Sem paz eu clamo a ti, enfim. Minhas chagas gritam, sinto ardor. A solidão me faz gemer, mas diante de ti, meu único Senhor, meu desejo é só te obedecer. Espera em ti, meu coração, na tempestade és minha canção. Ouve meu clamor, Senhor, apressa-te em meu socorro, amor. Meus amigos se afastam da dor, meus inimigos um laço arma. Mas em ti, Senhor, encontro a paz. Tu és minha luz, meu lar. Confesso a ti minha iniquidade, aflito-me por meu pecado. Mas com fé eu busco a verdade. Teu amor é meu abrigo sagrado. Espera em ti, meu coração, na tempestade és minha canção. Ouve meu clamor, Senhor, apressa-te em meu socorro, amor. Não me desampares, Senhor fiel. Acalma a dor que há em mim. Teu braço forte é meu escudo, salvação, meu fim. Espera em ti, meu coração, na tempestade és minha canção. Ouve meu clamor, Senhor, apressa-te em meu socorro, amor. Ó Senhor, em ti eu espero. Teu amor nunca falhará. Na dor e na luta eu me entrego. Teu abraço me conforta.